alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Se você pensa que meu coração é de papel. Alô, menino, meu coração não é de papel não, viu? Meu coração é igualzinho o teu. Ele é de carne, é de músculos, é de sangue. Ora, meu coração é aquele coração. Só que ele tem uma diferença, ele é deste tamanho aqui, ó. Ainda mais coração de velho, depois de infartado, você já viu, né? É, fica desse tamanho mesmo, ó, desse tamanho aqui, tá vendo? É o tamanho do coração do Maurício Fares, porque aqui cabe tanta gente, cabe tanta coisa. Você, minha querida, você que mora no coração do Maurício, ó. Você, meu querido amigo também, que tá aqui dentro desse coraçãozão, um abraço muito especial. Espero que você tenha aí um dia de muitas realizações e que o seu dia também possa ser assim de muita felicidade, muita paz e muito amor, tá? Gente, hoje daqui um pouquinho tem a carta de destaque. E hoje, quem será que eu vou atender, hein? Daqui um pouquinho eu digo pra vocês, tá? Mas eu vou já trazer música, porque a gente tem que começar o programa com música. Música gostosa, igual essa da Márcia Ferreira. Brigas de Amor, meu amigo Clodoaldo Dantas, é pra você. Um abraço pra todos aí, os fãs da Márcia Ferreira. Todos vocês que curtem as músicas da Márcia Ferreira. Eita, oferecer aqui, olha, sabe pra quem? Para Ana Paula, lá de Bucajá, em Roraima, ela que curte demais a Márcia Ferreira. Também para Ceissa Lopes, lá de Mata Verde, em Minas Gerais. E toda a família Dantas, né? Do Clodoaldo Dantas, toda a família Dantas. Márcia Ferreira, Brigas de Amor. Roda lá, menino! Acontece que eu brigo com você, você me maltrata. Mas eu não consigo me livrar deste amor que me mata. Uma briga de amor só aumenta mais a paixão. É o coração. Vamos parar de vez agora com este sofrimento sem fim. Pois todo mundo já sabe que eu gosto de você. E você é louco por mim. Então vamos. As brigas que não dão em nada. Acontece que eu brigo com você, você me maltrata. Mas eu não consigo me livrar deste amor que me mata. Uma briga de amor só aumenta mais a paixão. E em meio a essas brigas, quem sofre é o coração. Ô Olha, a carta destaque de hoje é lá do Rio Grande do Norte. É a carta da mulher apaixonada de Caicó. Caicó, Rio Grande do Norte. Então, eu não sabia nem que nós tínhamos emissoras retransmitindo lá o programa, lá no Rio Grande do Norte. Que legal! Legal mesmo! Deixa eu ver, parará. É, no, daqui a pouco eu vejo aí o que, que ela diz aqui na carta, né? É a mulher apaixonada de Caicó, no Rio Grande do Norte. Então tá aí, agora pra vocês eu vou trazer a música do Len Anderson, Rose Garden, Roda Menino. I beg your pardon, I never promised you a rose garden, along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know, you better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon, programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, gente, às vezes ficamos tão preocupados em matar a cobra que nos picou, que esquecemos de tratar as feridas que ela causou. Então, cuide de você, ajude-se a vencer seus desafios e deixe as cobras de duas pernas morrerem pelo próprio veneno. Viu? É porque tem tanta gente que é pior do que cobra. Nossa Senhora, como tem gente venenosa, hein? Como tem gente que se preocupa mais em prejudicar as pessoas do que tentar dar uma palavra de conforto ou ajudar. Isso é uma grande realidade, infelizmente. Infelizmente, mas a essas cobras de duas pernas, a gente deixa que eles acabam morrendo envenenados pelo próprio veneno. Ah, isso aí não tenha dúvida que acaba acontecendo mesmo, né? Olha uma dobradinha agora. José Roberto não vai embora. E João Miano e Marceneiro, João Mineiro e Marciano, no mesmo lugar. Roda as duas aí, gente. Roda, menino. Meu bem, não quero mais ouvir você dizer que vai partir. Não, não. Se algo errado se passou, eu lhe garanto a

tempo sem saída. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. A minha amiga Ivani Coelho, ela fez uma postagem para mim aqui. É um texto atribuído ao Gabriel Chalita. Eu já vi esse nome, agora não me lembro se é político, se é escritor. Sinceramente, eu, assim, de repente eu fiquei meio perdido com a origem e quem é, na verdade, esse Gabriel Chalita. Mas o texto é interessante, olha. Por melhor que seja uma escola, por mais preparados que estejam seus professores, ela nunca vai suprir a carência deixada por uma família ausente. Isso é uma realidade dura, nua e crua. Porque muitas vezes as famílias, né, os pais deixam por conta dos professores a incumbência de educar os seus filhos e esquecem que eles também têm essa parcela maior. Eles é que são os responsáveis pela educação. Além do amor, a família tem que também dar a educação. O exemplo vem de casa, o exemplo vem do berço. Então a gente muitas vezes transfere para outros essa responsabilidade. É um risco muito grande, porque a gente acaba se distanciando dos filhos e acaba se tornando estranho para os próprios filhos. É uma dura e triste realidade, mas isso é um fato real. E principalmente nos dias de hoje, né? As pessoas praticamente não se conversam, não se falam mais. É um cada um para um lado, cada um de cara emburrada para um lado, outro emburrado para o outro. É um mexendo com o computador, outro mexendo com o celular. Então, não tem mais tempo para se conversar, para se transmitir bons exemplos, para se falar da vida de cada um. Isso aí é muito desagradável, é ruim demais da conta. Olha, o Dudu e Dalvan vão cantar agora Massa Falida. Opa, essa música aqui é uma cacetada, hein? Olha só a lição de moral que essa música traz aí pra gente. Confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo. Não sou parte integrante do crime e o próprio regime nos leva ao abismo. Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência. Falam tanto sem nada de novo e levam o povo à grande falência. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Varra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Varra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Os camuflados de samaritanos nos estão levando à fatalidade, ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade. O operário do lucro é expoente, e a parte excedente não lhe é revertida. Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa falida. Não aborde os teus ideais no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Não aborde os teus ideais no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Não aborde os teus A internet, a Facebook, cada frase super bacana. Olha essa aqui. Um dia a gente aprende que nada é meu ou seu ou nosso. Tudo é emprestado. Porque a única certeza que se tem é que um dia, mais cedo ou mais tarde, a vida vem e nos toma tudo de volta. Mas é mesmo. Ninguém vai levar nada para aquele buraco ali. Ninguém. Ó, caixão não tem gaveta, né? E aí a gente fica aqui, eu tenho que guardar meus bens materiais, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer... Não adianta, rapaz, não adianta. Você não vai levar isso pro buraco, não. Então, faça assim, não seja uma pessoa tresloucada, não seja um porra louca da vida, né? Não vai aí também ficar fazendo maluquice, pegando dinheiro, rasgando... Não, claro que não. Mas também você não precisa ficar feito um maluco, acumulando bens e riquezas, porque nada disso você vai levar pro buraco. Então aproveite também, curta, viva a sua vida. Se você aproveitar, souber viver a sua vida, aí sim, aí vai valer a pena. Porque no final da história, ninguém sabe a hora também que a gente vai ter que descer lá para aquele buraco, não é? E aí então você pelo menos adquiriu os bens, mas também aproveitou da sua vida. Aí sim, aí vale a pena, né? Olha o Fernando Leles. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Um par de aliança. Roda o Fernando Leles aí, menino. Quero lembrança para não sofrer. Eu não sei o que fazer com este par de aliança. Se ela vai casar com outro, não vou guardar como lembrança. Vou vender por qualquer preço a prova deste falso amor. Depois me confesso a Deus a minha grande dor. Quero lembrança para não sofrer. Eu não sei nem o que devo desejá-la nesta hora. Ouço o sino ali tocando e sinto que minha alma chora. Tu casaste na igreja onde um dia confessou para sempre me amar e que era meu, somente meu, seu amor. quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. Quero aliança, nada de lembrança para não sofrer. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Daqui um pouquinho a nossa carta de destaque. A historinha de hoje é a carta da mulher apaixonada de Caicó. Você acredita que eu ainda não li a carta até agora? Maurício, Maurício, leia a carta da menina, Maurício. Tá bom, não, mas daqui um pouquinho eu vou ler no ar, aí a gente já vê o que, que tem pra dizer pra ela, né? E olha, se você quiser participar também, você já sabe como é que é, não sabe? Se muitos ainda talvez estejam em dúvida, olha, pra você participar do programa do Maurício Fares, você tem duas formas. Através da caixa postal 0633-CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Aí pronto, você manda sua carta ou manda aí seu recadinho através do site e eu vou te atender com todo prazer, com todo carinho, tá bom? Legal? Então agora, depois dessa música aí, ó, eu vou trazer uma música internacional e depois dessa música a nossa carta de destaque, viu? Frankie, Star of My Life, roda menino! And your blues turn to black and white. it's the story of my life. When the fires get high, how can you turn them off? How can you turn them off? What do you do when the water runs dry? When your greens and your blues turn in black and white? It's the story of my life. When the fires get high, how can you turn them off? How can you turn them off? No. Vamos nessa, vamos nessa. Preparadíssimos? Todo mundo aí. Eu sei que agora todo mundo já chegou mais pra perto do rádio e do computador. Então, menino, solta a vinheta aí da nossa carta de destaque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha a carta da mulher apaixonada de Caicó, no Rio Grande do Norte. Veja só o que ela diz aqui. Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, menina, graças a Deus. Maurício, aqui na minha cidade não passa o teu programa na rádio local. Ah, sim, era porque eu tava no começo, eu tava aqui meio na dúvida por onde é que você tá ouvindo. Mas eu te ouço pelo computador. Eu estava em Natal, na casa de umas amigas, quando uma delas me falou se eu conhecia o teu programa. Olha, Maurício, eu te confesso que nunca havia ouvido falar no seu nome. Então essa amiga me mostrou no computador como fazer para ouvir o seu programa. E confesso que eu fiquei apaixonada quando você começou o programa dizendo olá menino, olá menina. Aí eu achei isso aí tão carinhoso de sua parte que me liguei direto até o final. E que surpresa vendo esse seu jeitinho carinhoso e educado de tratar os seus ouvintes. A carta de destaque então é o máximo. Nossa, como você tem as palavras certas para orientar as pessoas. Menina, se você continuar nesse pé aí, daqui um pouco eu não aguento nem falar mais nada. Vou explodir, ó. Pum! Vai dar uma explosão aqui. Ave Maria. Menos, menina. Mas, Maurício, eu fiquei apaixonada por você. Essa é a grande verdade. Ai, meu Deus do céu. Vai matar o velho. Vai matar o velho. Hoje eu posso estar fazendo o que for, mas sempre arranjo um tempinho para entrar na internet e conectar com o site da Rádio Estúdio Brasil para poder te ouvir. Olha, Maurício, eu sou uma mulher sozinha. Eu tenho 32 anos, já fui casada, mas não deu certo com o marido e nós terminamos. Eu só tive um filho com esse homem, que hoje está com 12 anos e vive em Natal com os avós, pais do meu ex-marido. Lá em Natal é melhor para ele estudar, né? E eu, depois que separei do meu marido, já tive alguns casos românticos, mas nenhum que me motivasse a pensar em uma união. Só que eu fiquei conhecendo um rapaz bem mais novo do que eu, Maurício. Ele tem 24 anos e eu fiquei gostando muito dele e ele também de mim. Nós começamos a namorar, mas de tanto povo ficar enchendo a cabeça dele, dizendo que ele está namorando com uma velha e coisa assim, ele terminou o namoro comigo. Só que não passou nem 3 dias, ele veio arrependido pedir para voltar, porque não estava conseguindo viver sem a minha presença. Maurício, eu aceitei ele de volta porque também eu amo, né? Eu aceitei ele de volta porque também eu amo demais, mas eu fiquei um pouco com medo de ver que ele dá muito ouvido ao que falam para ele, e isso pode acabar destruindo o nosso amor. O que é que você acha, Maurício? Será que pode dar certo o amor entre uma mulher mais velha do que o rapaz, 8 anos? Eu peço a sua opinião, viu? E te agradeço. Ah, sim! Será que a música do Jerry Adriano, Doce, Doce Amor, dá certo com a minha história? Se você acha que dá, Maurício, roda ela pra mim, tá? Por favor. Agradece a mulher apaixonada de Caicó, no Rio Grande do Norte. Ó, ó, ó, peraí, peraí, menina. Que não tem esse negócio de se, idade pra dar certo, meu. Não tem esse negócio, não. O que tem que dar certo é se tem personalidade, se a pessoa tem caráter, tem responsabilidade, né? Quem não tem personalidade forte para decidir sozinho seus problemas, realmente é um caso a pensar se vale a pena você se aventurar a um romance com um rapaz assim tão fraco de opinião que se deixa levar pela opinião dos outros, né? Bastou alguém buzinar no ouvido dele sobre a diferença de idade e, puf, ele já terminou o namoro. Que volubilidade é essa dele, não é? Quer dizer, o cara não tem personalidade, ele está demonstrando que não tem personalidade. Porque a pessoa não pode se deixar levar pelo que os outros falam. Tá certo que ele se arrependeu e pediu para voltar, mas será que ele vai aguentar a pressão de novo por mais tempo? É certo que ele vai ficar ouvindo isso aí direto das outras pessoas. Olha, eu não vejo inconveniente algum na diferença de idade entre vocês. O que, que são 8 anos? Tenho amor, menina. Tendo amor, menina, isso não representa nada. Só não pode é o rapaz ser tão fraco assim de se deixar levar, não é? Isso sim pode atrapalhar e muito a vida de vocês. Olha, vale a pena conversar com ele seriamente sobre isso. Fale que você tem medo dele ser Maria vai com as outras, né? E ficar mudando de opinião a toda hora. Fale abertamente e veja a reação dele. É. De qualquer forma, eu continuo te afirmando que 8 anos não significa nada se houver amor e firmeza, e se houver principalmente carinho, respeito, né, e amizade. Agora, se for um amor fraco e um homem fraco, aí é melhor repensar o que vai fazer, menina. É melhor repensar, porque de repente, ó, você fica aí, né, dando muita corda para esse rapaz e ele não tá afim de nada, ele tá ainda indeciso com a própria vida dele, e aí vai você ficar cada vez mais perdendo o seu tempo. Mas, ó, eu vou rodar para você o Jerry Adriano com a música Doce, Doce Amor. Não sei se dá certo com a sua história, não. Deixa eu ver. Doce, Doce Amor, onde quer que vá, diga por favor, Doce, Doce Amor. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a sua história, não, mas vamos rodar assim mesmo, né? Então tá aí, Jerry Adriano, Doce, Doce Amor. Beijão, menina, fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, boa sorte. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar, e nas ruas que passava só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi. razão. Meu bem, vem me dizer, doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar. Bem, minha gente, por hoje é só. Mas não se preocupe não, amanhã tem mais. É, amanhã nós estaremos aí de volta com o nosso encontro com o programa Maurício Fares. E ó, fica aqui um grande beijo pra você, menina. Gostou? Quer mais? Pronto. E pra você, meu amigo, ó, abraço e chute na canela, viu? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.